promotor, pesadelo voltou. Censurou o clipe, mas a guerra não acabou. Ainda tem difusa a cada 13 minutos. 10 cidades entre as 15 mais violentas do mundo. A classe rica e nazista, a moda do inferno. Colete à prova de bala, embaixo do terno. No ranking do sequestro, quarto do planeta. 51 por ano, com capuz e sem orelha. Continua a apologia na panela do barraco. Ó empresa na Cherokee desfigurado. 180 mil presos, menor decapitado. Cabeça arremessada no peito do soldado. Sistema carcerário ainda é custo pra latrocínio. Nota 10 no ensino, de queima segura o fimo. Família amarrada, miolo pelo quarto. Alô, pointe no doutor pra ver dólar no saco. Destaque da TV, sensacionalista. Que filma sepultou o trabalho da perícia. Tudo no buraco, no crânio, no corpo do boi morto. Pela Glock que o sistema porco põe no morro. Mas pra mim é 286, quando falo do sangue que escorre do pescoço do vigia. Dentro do carro forte, enquanto descanso pra periferia. Transformar meu povo carniça. Tem facção na fita, sangue na arena. Pode censurar, me prender, me matar. E nem assim, promotor. Pode censurar, me prender, me matar. E nem assim, promotor. Pode censurar, me prender, me matar. E nem assim, promotor. Pode censurar, me prender, me matar. E nem assim, promotor. Não tem inquérito pra TV que tem a vadia no novela da 678, sem ministério nem censura. Resolveu o rap que é nocivo pro sistema hipócrita. A justiça não quer ouvir que o moleque que o boy das costas. Pode invadir sua AP, derrubar sua porta, matar seu parente pra pagar treta de droga. E se tem sangue, eu canto sangue. Se tem morte, eu canto morte. Eu relato que leva o ladrão pro cofre. E não sou eu que coloco o mano lá no banco, estourando o gerente, saindo trocando. Foi na TV que eu vi parte da polícia deitada, assistindo o resgate, dominada, desarmada. E a delegada chorando, desistindo do emprego. Meu clipe deram sonho e a real um pesadelo. Eu não preciso estimular o latrocínio, nem o sequestro, o relâmpago num empresário rico. O Brasil não dá escola, mas a metralhadora. O Brasil não dá comida, mas põe crack na rua toda. Não vem me colocar de bode expiatório, faz falso moralista, é você que quer velório. E aí, dia da mansão, fazendo oração, esperando o contato do sequestrador em vão. Seu filho deve estar morto, quer saber por quê? Combater violência aqui é me calar ou me prender. Pode censurar, me prender, me matar. E não é assim, promotor. Pode censurar, me prender, me matar. E nem assim, promotor. Pode censurar, me prender, me matar. E nem assim, promotor. Pode censurar, me prender, me matar. E nem assim, promotor. Porque não olham pro moleque sem infância no morro, jeitão na cinta, sangue na mente apetitoso. Homicídio, latrocínio, só profetizo óbvio, cercado pelo crepe, a consequência é óbito. Vendo sua mãe catando fruta apodrecida, rasgando o lixo, comendo o resto da burguesa. Galinha mentira que quando vê um da favela, pisa, acelera. Saca dela, cê é gente que tem lagosta na panela. A criança vira um monstro com 13 no pente, quando percebe que é propaganda de bike, videogame, play center, tênis, Danone, McLanche. Carboniza um corpo, desfigura um rosto, quando vê que pra ele é só pipa, água de esgoto. Não é desculpa pra revolta, porque não é seu filho. O seu tá de áudio alimentado, bem vencido. E aí? Vai se tornar empresário bem sucedido. Não vai precisar gritar assalto em nenhum ouvido. Facção é só um retrato da guerra civil brasileira, da carnificina rotineira. Assusta menos que o menor do louco falhando seu miolo pelo visor do caixa eletrônico. Então, pode censurar, me prender, me matar. E nem assim, promotor, que a guerra vai acabar. Pode censurar, me prender, me matar. E nem assim, promotor. Pode censurar, me prender, me matar. E nem assim, promotor. Pode censurar, me prender, me matar. E nem assim, promotor. Pode censurar, me prender, me matar. E nem assim, promotor. Pode censurar, me prender, me matar.